As estrelas no céu, o clarão do luar, tudo, tudo foi meu Deus quem criou. O sol em seu fulgor e as flores a brotar, tudo, tudo foi meu Deus quem criou. Cair, tudo, tudo foi meu Deus quem criou. Os pássaros a cantar, todos alegres e felizes, tudo, tudo foi meu Deus quem criou.